AV6729, copio sal. Positivo, AV6729, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. CV autorizado ao 360, saída da EL, Leda após bridge. Pista na zero com primeira curva à direita. Acione 5455 no transponder, frequência do controle 120.8, o AV6729. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16. O AV6729, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Chamé 3, ano 1, continua a aproximação, guardando o pista livre, altímetro no 0, no 5. Guardando o pista livre, 63, ano 1. Para o táxi, o canal deve ser 2, 4 a bordo, autonomia, 6 horas, 4 horas na tarde. Chané 6312, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, em 198 decimal 95, ajuste 1016. Já faz isso, então, pátio, Índia, no ponto de espera, e agora no 06, né? Patrulheiro, 3304, 1500 pés. 3304, contato radar azul, para o 340 na saída árvore, transição elétrica. Árvore. Transição é nessa, 340 até 3304. Solo Salvador, bom dia, tá 3859, tem a Juliette, a transação positiva. Tan 3859, a informação em curso é aquilo, a única diferença é o QNH, que agora ajustou na 0116. Então, 3859, autorizado Sierra Bravo Charlie Tango, nível autorizado 360, via UP Zulu 21 até Sierra Charlie Bravo, após conforme a rota do plano de voo. Pista no zero com primeira curva à direita, saída Arbor, transição elétrica. Acione 5450, frequência do controle 120.8, então 3859. 360 para Curitiba, a rota AP. Então, 3859, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Chané 6311, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6311. Tô no 605, aguarde pra puxa. Estou no 605, da equipe de Solo, reporte para táxi. Chané 6319, reporte para ingresso na Juliette. Reportar para ingresso Juliette, 6319. 0 vento 1, 3 0 graus com 1, 2 nós. Além da cola no 0, 63, 92. Número do Boeing da Gol na posição 05, assim que o mesmo puxar e livrar o caminho, Juliette, portão 10. Observando o Gol, assim que liberar a passagem, prossegue para o 10, 63, 60, 63 e 9. Patango, Vitor, Mike, Quebec, aguarde cópia. Trizano 2, decola no meia, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Salvador, Xané 6312, 910, Puca. Xané 6312, contato radar, só para o 350 na saída Puca. 350 na Puca, Xané 6312. Salvador, bom dia, o trip 5221, ciente da formação Juliette, 43. Para a autorização, Vitória da Conquista. Se puder coordenar o nível 200 ou do repetitivo. TIP 5221, a informação em curso é aquilo. Sendo que a única diferença foi o ajuste, que agora é o 10116. O senhor é o segundo para a cópia, aguarde. Gente, a informação atual é aquilo, 10116, o ajuste. Oi. Autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Xané 6312, muito obrigado. Patango Vitor Mike Quebec, autorizado Sierra November Charlie Lima, 1000 pés, corredor axé, pista na 7 com primeira curva à direita, acione 0161 no transponder, frequência do controle 120.8, Papatango Vitor Mike Quebec. Para o TAN 3304. Funcionamento de táxi, chame a torre 111 decimal 95, ajuste no 016. 8 até no 260. 1288-260-3304. Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbo após direto Conquista. Pista no 0 com primeira curva à direita, acione 5452 no transponder, frequência do controle 120.8, trip 5221. Campina. O 1605, autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre, e 118 decimal 95, ajuste no 0105. Gente, o Gol 1605, via Índia, com 1015, a torre lá 1895, Gol 1605. Trip 5221, copiou o solo. Vitor Mike Deck, porta para ingresso 917. Bom dia, Gol 1605, pode ser programa 0, está pronto. Gol 1605, está livre a linha intercolar da pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Livre a linha intercolar da 1-0, Gol 1605. Ouviu em posição, Gol Filiforme Kilo? O parte número 3, para dar autorização para reboque, até a ponte número 5, parte principal. Ciente, reposto para ingresso no pátio principal. Golf Uniforme Kilo. Uniforme Kilo. 982 está autorizado. Agora para a porta primeira? 060. 060, vamos lá. Trip 5221 autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Saída aba após direto conquista, pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5452, frequência do controle 120 decimal 8. Trip 5221. Trip 5221, autorizado, Vitória da Conquista no 200, sai na árvore. Após direto, Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita após. 5452 do transponder, 120 decimal 8, zero controle de saída. Trip 5221, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, estacionamento, remoto 04, pátio 3. Reportaremos para o puxa. Solo TAM 3259, dá no 8, para estacionamento. TAM 3859, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Bora. Back da Colônia 22, controle 120, decimal 8, tomou o voto, agresso. 22208, então essa até encontra lá, tá? Controle de Salvador, passando o Itamar Quebec, decolou Salvador, não sei se tem. Itamar Quebec, mantendo o número pés no corredor até reporte, falou da barra. Pés até reporte, falou da barra, Quebec. O Chané 6312, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 12685. 3545, 2085, chame 6312, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol na 605, da El Leda Bridge. 605, bom dia, contatado a Azul para o 360 na saída da El. Gente, pode voar Leda da presente, Gol na 605? Eu no 605 autorizado, Leda. Direita, Leda, 360, sem restrições, Gol na 605. Gol 982, inicia redução para 230 nós. 982, será o número 2, o número 1 está 9 milhas à frente, é um Airbus 318. Então, 3859, autorizando o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera chamará a torre, em 198 decimal 95, o ajuste no 0 1 6. 3677, no controle de Maceió, 119. O uniforme aqui, Léo Sol. Golfo uniforme Kilo, irá dar passagem ao Airbus da TAM, que está taxando no momento, estando 08. Após a passagem do mesmo, autorizado ingresso no pátio principal, estacionamento do 05. Ok, ciente, só ratificando aqui a ponte número 612, ok? Número 612. Ciente, só mantenha a posição e aguarde a liberação do solo para ingresso no pátio principal. Ciente, não aguardo. Solo TRIP 5221 no pátio 3 para o pushback e acionamento. TRIP 5221, coordena a equipe de solo, reporte para táxi. Coordenação, autorizado, reportando para o táxi. Zona 6333, desça para 2000 pés, o ajuste é 1096. 1096, para 2000, zona Golfo uniforme Kilo, autorizado ingresso no pátio principal, gate 06. Kilo reiniciando o reboque. Toma Quebec, frequência livre para coordenação. Ou no 982, desça para 3000 pés, o ajuste no 0196. 3000 pés, ajuste no 0196, agora no 982. Olha, gol 9605. Gol 9605, prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro, Todd Bridge, gol 9605. Gol 9605, solicite ao mesmo na frequência 1251, alternativa no 3325. 251-3325, bom domingo, bom domingo, 05. Bom voo. né, 6332, autorizado o procedimento LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado X-Ray, 6332. Salvador, 3259, ponte para denunciar o próprio. 9 está livre, a linha é decolada, pistão 0, vento 120 graus com 092. Livre, alinhamento decolar, pistão 0, está 3259. Alô, Trip 5221 com 45 a bordo. 3 horas e meia de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Trip 5221, sua tampa no horário da Gol, está sendo rebocada para o 06. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia. No ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, ou destino 016. Gente, está autorizado o táxi, observando a aeronave sendo rebocada. Depois, Índia. Ponto de espera da 10, torre 108 decimal 95 e o ajuste 1096. Confirme que chamou o tal? Web 6729, aguarde para o Decolas 31, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, tá 3259. Né, 6311, a informação em curso é aquilo, copia? Né, 6311, autorizado Guarulhos, via Pesolo 16 até Brava, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360. Saída da El, Leda, após bridge. Pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5460, frequência do controle 120, decimal 8. Acione 6319. Web 6729, quando a equipe de solo, reporte para táxi. Ok, está autorizado, reporte para táxi. Xanay 631, por gentileza, potência novamente, pois intensidade 2, clareza 2. 632, complete aproximação final, torre na frequência 18, decimal 95, bom voo. 295, obrigado, decolagem. Tá, não compreendi. Direito. Xené 6311, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 10. O vento 120 graus com 10 nós, altímetro 10 no meia, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, na meia, 362. 321, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, grato. Controle Salvador, bom dia, o trip 5221. Possibilidade de liberar da restrição do 110? Trip 5221, contratado a tua para o 200, está livre da restrição do 100. Gente, sobe 200 no perfil da árvore, está livre da restrição do 100. 982, está no ILS 5610. 982, campanha de aproximação final, chame torre 1995. Torre 2, estação 95, 982. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 982, ILS, agora 3 milhas para o Índia Serra. 982, já passando Simbra, ILS contra enxecado. Altímetro no 0 no meio. Destino 06, reportará Gol 19. Via P Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder, sim. Quais são? Saída da EL, Leda após direto bridge, decolam no zero, curva direita. Transponder 5463, controle 120, decimal 80. É, eleva. Yes, obrigado. Tá 3733, cotejamento correto, chame o pronto. Paulo, Webjet 6729, 145 a bordo, 3:50, alternando galeão para o táxi. Ciente, Web 6729, Índia, ponto de espera, chame torre no 1895, ajuste 1016. Índia, quando pronto, 1895, 1016, 6729. Sem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 14 nós. Livre pouso no zero, com 982. Salve, Salvador. Oxane 6332, viu? Oxane 6332, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 6332. Pode passar aí do tráfego na curta, o Web 6729 ali mantém cabeceira no zero após. Após o tráfego na curta, aqui mantém na cabeceira da 10, 6729.